Roger. Gate to left. Thanks. CMA140 na escuta, pra cópia. CMA140, está autorizado para Maceió, nível de voo 250, pela Upper Whisky 58, até Orago, e depois direto Maceió. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, o transponder 5034, controle em 120.8, cotejo. Correto, o CMA140, chama para acionamento. Trip 5595, na escuta para copo. Pronto para copo, Trip 5595, autorizado para Ilhéus, plano Yankee, inicialmente no 140. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida da EL até a posição Leda, com todas as suas restrições, pois voa direto para Ilhéus. Transponder é o 5030, controle opera em 120.8, cotejo. 5595, está autorizado Ilhéus, 140, decola da 10, curva direita posse, ainda está El Leda com todas as restrições, depois DCT Ilhéus, 5030, transponder, 120.8, controle de saída. Correto, 5595, chama pronto para acionamento. Maremo. Paulo Salvador, bom dia, o gol 1397. 1397, bom dia, copia o 360 para São Paulo, Congonhas. Afirmo. Ok, gol no 397, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, pela Apro Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto trive, após em coordenação com centro. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida inicialmente a Dael, até a posição Leda, com todas as suas restrições. Em seguida, voa direto para a posição Bride. O transponder é 5031, controle em 120.8, cotejo. Gol, 1397 autorizado, São Paulo 360, via Perzulu 16, Belo Horizonte, DCT, Trive. Decola 10, curva direita, Dael, Leda, Leda direto Bride, aciona 5031. Correto, o gol no 397, chama pronto para acionamento. Gol no 397. Trip 5595 na escuta do solo. Trip 5595 ao solo. Na sua escuta, solo. Ok, o controle solicitou que mude a subida para subida coral, ok? Decola da 10, curva direita, subida coral. Beleza, então. Autorizada coral para o 5595 da cima. Correto, chama para o posto. Chegou no 260, vai descer para o 050 na chegada Mari. 050 Mari, gol no 260. Autorizado, ITAP, gol no 260. ITAP, graças. Lima, Oscar Hotel Oslo. Doctor, tente novamente, caso negativo, retorna para a terminal de controle. Acho que a Zulu recebe a torre? Gente, até acho que a Zulu faça um check no equipamento rádio que está ininteligível a transmissão, não consigo entender o seu. Ainda não consigo receber o senhor, até acho que a Zulu. Informação 3198, desça para o nível 060 pro GTAP. Confirma pro? A Bindia Tango Alfa, papá. GTAP 060 Afirmativo, até acho que eu vou prosseguir para a torre. Gente, vento 1-0 graus com 11 nós, aporte fora do solo, até acho que eu vou ajuste meu 13, decolagem ponto e risco. Ponto e risco, entra fora do solo, até acho que eu vou. Já tá o Jesus, decola 226, chama o controle agora, 120 decimal 8. 120, camarada. Bom dia, Papa Tango, Hotel Zulu. Hotel Zulu, confirma a intenção para o voo. É, vai ser uma filmagem na Ilha de Maré, de escapar. Hotel Zulu, confirma o tempo total de voo. Copiado, lá escuta permanente, hotel Oscar Zulu. Bom dia, 4207, desça para 4000 pés, ajuste no 013, chegada bom, filho. Desça para o nível 070, chegada bom, filho. 070, a velocidade fica a critério, 5403. Paulo Salvador, o 1397 na posição 4, pushback acionamento. Bom, é o 1397 que chamou isso? Afirmo, na posição 4, pushback. Autorizado o posicionamento no 4, altímetro no 0, no 3, chama para táxi, voo 1397. Padrão 1003 vai chamar o 1397. Coro 983, no 5 para push acionamento. 983, autorizado, puxa acionamento no 5, chama para o táxi, o altímetro no 013. Bora para o táxi, no 013, boa 93. para o táxi, voo 1397, com 148 a bordo, autonomia de 4 horas e 10 minutos, alterando o Galeão. Copiei 4 horas e 10, Galeão, o PB é 147, é isso, não? 148. 148, ok. O 1397, livre o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre 1895. Tenha um bom dia. Direita, 1813, vai chamar esse brisado, Ismael. Tampa 1198, prossiga para 3 mil pés, o ajuste no 03, reporte brisado aliás. 3 mil no 03, reporte estabilizado, 3198. 35403, reautorizado ao nível 050. 050403. Para o táxi, o gol 1983, 187, Galeão, 3h52. Livre o táxi, parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, torre 1895, tenha um bom dia. Gol no Indy Alpha, ponto de espera, 295, gol 983, obrigado. Torre, bom dia, gol 1397, ponto de espera da 10. Na 140, coordene com a equipe do solo, após o táxi do Boeing da Gol, a sua cauda, está autorizado o push, chame para o táxi, o altímetro no 013. A 3198, inicie redução para 2109. 983, pronto no ponto de espera. 983, ali mantém capitão 10. Ali mantém 10, 93. Brisado nele, S. 2000, chama lá no negócio, 04207. 07. C403 da Trip para o fechamento, reduza para 2109. Para 2109, o 5403. 397 decolado aos 36, controle 120.8. Bom dia, 1397, sobre uma terra 360, da Elba de Lancer. 360 na da Elba, no 397. Estabilizado, com 260. 260, torre 1895. 1895, até mais. Torre Salvador, bom dia, Gono 260, estabilizado, aproximação pista 10. Gono 260, bom dia, continua a aproximação, guarda na pista livre, ajuste 1-0, 1-3. 1013, aguardando a pista livre 10. Minha 140 para o SAC, 129 é boa, recebi uma hora de cimento na zona minha. Está livre o táxi, à sua direita, no ponto de espera, chame a torre 1895, tenha um bom dia. É 129 a bordo, 1h50 e Salvador, é isso? Recife. Recife, ok. Direita, ponto de espera, 1895, bom dia, amor. CP-543, desça para 2.000 pés, redução para 1-802, 180. 2.000 pés, redução para 1-802, 5403. 5403 é o número 4 na aproximação. Gente. 3198, complete para 2.000 pés, o ajuste 1-0-3, reposta brisada. 2.3198. Negativo, mantenha o ponto de espera, continue 140. Bom, 260, cheque o trem. Passar a travagem de checar, senhora. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 8 nós. Pouso na pista 10, autorizado. 4207, torre 1-1-8-9-5. 8-5, obrigado. 93, decolado aos 39, controle 120, decimal 8. 208, então bom dia. Oi, Salvador, azul 4207, 2 milhas para externo, visual cadeia. Azul 4207, curtinho aproximação, guardando pista livre, ajuste 10, 13. Na sua escuta, 4207. Agora 983, decolagem. 983, vigilância 360 na saída da El. 360 da El, agora 983. Bom, 260, solo aos 40, direita, 121, decimal 9. 219. 4207, check o trem. Baixou e travou, senhor. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus com 9 nós, ajuste 1-0, 1-3. Livre posto na 10, azul, 4-2-0-7. Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para 08, bom. Solo trip 5595 no FAT 3 para o pushback acionamento. O 5595 está autorizado o posicionamento no FAT 3, chama para o táxi, o altímetro 1-0, 1-3. 595 autorizado, chamarão para o táxi. O Delta Oscar Golf, é isso? Ponte Gol 240, qual parte que se encontra? Ok, o Delta Oscar Golf está autorizado para ponto seguro, nível de voo 240, pela Golf 677. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida coral, o transponder é 5043, o controle 120.8, cotejo. O Delta Oscar Golf aguarda, espere. Só confirma novamente o portão pro das aviões. O Golf 206, portão 08, ok? 1260, perdão. 260, parte por 08, obrigado. O Delta Oscar Golf, sua transmissão está com a intensidade muito baixa, ok? É, o controle pediu para mudar a subida para Dael, então decolará da 17 com curva direita, subida Dael, após Leda e após direto Porto Seguro. Delta Oscar Golf, ok. Ciente, confirmando o nível 240, 5043 da transporte. Funcionamento táxi decolar, chama na torre em 1895, altímetro no 013, informe que a transmissão continua baixa, ok? Por favor, cheque o rádio e chame a torre em 1895. Confirme, chamou o solo. Oscar Papa Golf, autorizado então para Sierra Juliette Índia Romeo 085, direto. Decola na cabeceira 17, com curva direita para o corredor Axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. O controle opera em 120.8 e o transponder é o 5023, perdão, 5053. Corona 23, Recife 125.1. 25.1, confirma? Afirmativo. Tá, 25.1. Transponder, correto cotejamento, com um a bordo na aerostar, chama na torre em 1895 para acionamento, táxi e decolagem. O altímetro 1014 tem um bom voo. Pista livre, ajuste no 014. Aguardando pista livre, ajuste no 014, 5403. De autonomia, alternando Porto Seguro para o táxi. Táxi, acho que apagou. Via pátio 3, pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, altímetro no 014. Do ponto de espera, o senhor chame a torre em 1895. E por gentileza, ceda a passagem da aeronave da Azul, ingressando no pátio principal em instantes. Gente, o 355-5900 está autorizado, táxi via pátio, Índia, ponto de espera da 10, 218.95, cedendo a passagem à nave da Azul. Azul 4207, ingresse via Juliette, portão 01. Juliette 01, 4207, obrigado. Não, 140, visual com a saída da trip na curta final. Pode pôr o tráfego ali e mantém cabeceira 10. Pode ali, mantém 10. O controle opera em 120.8, cotejo. Zero. 3 a bordo, a torre 1895, fracionamento, tenha um bom dia. Polo 3198, livrou na Foxtrot. Tá 3198, bom dia, táxi na Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa Juliette para o 3, 3198. Os ataques você pode tirar o ingresso, acho que é pra favor. Presidente com o número 2, já posso tirar o ingresso, pelo Romeu, acho que... Piscina 403, solas 47, direita 121, décimo 9. Pode entrar pela direita no 219-5403. Estimativa, acho que o pagou ficou o número 1. Oi, Salvador, bom dia. O 355-595, ponto de espera da 10, pronto. Você ponto de espera 355-595. Entendo, ponto de espera. Puxinem 140, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 100 graus com meia dúzia de nós. Tem decolagem no 0, né? Não vai ser. O trip 595 após a rolagem do R2 da Avianca Lima, mantém cabeceira no 0. Trip 595 após a rolagem da aeronave da Avianca Lima, mantém cabeceira no 0. Pagou, foi autorizado em ar, cabeceira no 7, aporte pronto. Confirma, o Mike Serra Golfo. Negativa, Papa Romeo Delta Serra Golfo, registrado acionamento. Chame a torre em 1895 para acionamento. Tá, faixa Golfo, livre, assinar chame para o táxi. O Chinem 1140, decolou 249, controle 120, decimal 8, boa viagem. 08, boa. Controle boa, Chinem 1140, transfere, Puca, Aracaju. 1140, vigilância 250, saída Puca. 250, saída Puca, 1140. Trip 595, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 130 graus com 7 nós. 595 da Trip, autorizado decolagem. Confirmo. Ok, autorizado para Mucugi 080, direto. Decola da cabeceira 107, com curva direita, subida Arbor, após direto. O transponder é o 5046, o controle em 120.8, cotejo. Max Serra Golf, correto. Só para confirmar, consta aqui no plano que após 140 milhas, cancela o instrumento, prossegue visual, é isso? Ok, ciente, qual é o POB e o pátio que se encontra? Ok, ciente. Então confirme com a torre 1895 quando para o acionamento. Confirme lá o POB, ok? Tenha um bom voo, até a próxima. Mike Servoz. Nós 5595, decolador 51, controle 120.8, boa viagem. 5595, controle 1208, grato. Dois a bordo. Pois é, o táxi é posto na papá para ingresso. Bom dia, 5595, sube e mantém 140, sair da Coral. 5595, sobe e mantém 140 no perfil da Coral. Quantivo quilômetro, acho que é porte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Papa Golf decolado aos 5-2, controle agora 120.8, restrito no meu pé de corredor axé. Controle 120 decimal 8, restrito 1000 pés, axé, golf. Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, 1000 pés no corredor axé, pode falar da barra. Golf. Oscar Papa Golf, qual seria a apoio ideal para o destino? 281. 281, prossiga direto destino, subindo para o 085 e, quando possível, estimar de pouso. Está estimando o pouso 1400, subindo direto 085. Pouso no 400 copiado, Oscar Papa Golf. Controle Oceania 6140. 6140, centro, controle Salvador, prossiga. Autoriza pro de Araca, ajuda presente. Aguarde. Nome autorizado a decolagem, pistão no 7, 140 graus com 7 nós. E140, chame Recife em 12685 e solicite aos mesmos pro de Recife, pro de Aracaju. Sente 2085, boa. Boa. Aí pronto, Delta, acho que é Golf. Chegou no 728, desça ao 050 na Projetap. 050 na Projetap, desligado. Cadê com a 254, controle agora 120, decimal 8, bagagem de regresso. Corredor Axé, reporte o farol da barra. Viva direto, só 2500. Direto somente a 1000 pés, quilômetro Oscar. Tira até o corredor, só 1000 pés, reportando o farol da barra. A Salvador, o Tango Papá, confirme, Papo Hotel, os últimos 6 minutos. Confirme para o controle de Salvador, não foi copiado. Desculpe, foi o 5595, desconsidere. Delta Oscar Golf autorizado a decolagem, pistão 17, vento 1-0 graus com 8 nós. Zima, voo 728. Bem, eu nunca fui Gol no 738, mas me dizem que a sua esquerda, 90 graus, né, é Boipeba, e logo na posição de 11 horas, aí nessa península, seria Morro de São Paulo. Oh, maravilha, tá bonito. Um dia eu vou. Tá bem, bem. Romeu Delta, Oscar Golf, decola 57, controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Mike Serra Golf, pronto para o táxi, confia. Gente, livre acionar e chama táxi, Mike Serra Golf. Mantenha 240, saída da El. 240 da Elda, chegou. Kilo Romeu Oscar, não atraso para reportar ali frequência até o regresso. Muito obrigado, Kilo Romeu Oscar, boa viagem. Goro 738, 2010, ajuste no 013, reporte estabilizado na elétrica. É, entre destino 2000 com 1013, Goro 738, muito obrigado. Bem quero. Autorização, Recife? Recife, 390 autorizado, VW 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1208, acione 5063. Mando 390 autorizado, VW 58, decola da 10, curva à esquerda, Puca, transição Caju, 208 controle e o transponder 5063. Fechamento correto, resposta pronta para pressionamento. Serra Golf, autorizado a alinhar e decolar da 17, vento 140 graus com 7 nós. Controle Delta Golf. Delta Oscar Golf, controle Salvador, prossiga. Pode voar aí, Delta presente? Aguarde coordenação junto ao Centro Recife. Serra Golf decola 05, controle agora em 1208, tenha um bom voo. 208, grato e um bom dia de trabalho para vocês aí. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Rodé, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, submantenha 080, perfil da saída Arbor, vigilância. 080 na Arbor, quando possível, radiador 290. 290, inicialmente mantém a saída, aguarde e prossegue direto para o destino. É, matei o perfil. localizador e emissando Golo 738. Golo 738, complete aproximação, torre em 1-1895, bom pouso. É, como foi 1815? 1895. 1895, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Mike Serra Golf, agora sim, autorizado, direto, destino 080, e quando possível, estimado para o pouso. Estimado pouso, aos 1410. 1410, pouso copiado, Mike Serra Golf. 1738, bom dia, tráfego já avistado, confirmando, baixou e travou? Ainda negativo, senhor. Cliente, reporta embaixo travado, Golo 738. Reportaremos. Delta Oscar Golf, chame o centro Recife 125.1. 251, marcador externo, baixar travado, Golo no 738. Cliente, Golo no 738, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, com 08 nós. Cliente, deu pouso, Golo no 738. Oscar Papa Golf, controle Salvador. Prossiga. Chama agora o centro Recife em 1228. Caso negativo, o senhor retorna para a sequência de Salvador. 1228, negativo, Salvador, obrigado. 5595, agora meia dúzia de milhas para ingressar na terminal Ilhéus. Chame o controle 120.1, o serviço será terminado. Golo 738, solo aos 1-1, direita 1-2-1, decimal 9. 2-9, obrigado. Solo Golo 260, retornamento no 8. 08 está livre, após táxi. Chama-lhe táxi. Solo Golo 738, 738, táxi via Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette. Juliet agora, Gol no 738. Gol no 738, autorizado ingresso na Juliet, portão 5. Juliet, portão 5, 738, obrigado. Polo 044, desça para nível 050, chegar a mar e proa de etapa. 050, voando, etapa, polo 044. Positivo. João Pessoa, 190 nível, via Golf 677, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Buca, após transição Caju, controle 1208, acione 5075. Fez mensagem de planejamento correto, faz pronto para estacionamento. Polo Azul 4207, frente da Mike 340.com. 4207, para Rio de Janeiro, 340 nível, via Pesolo 10, após SMAP, após DCT Lúbito, após voo conforme a rota do plano. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 1208, acione 5066. 340, Trilhado Santos Dumont, via Pesolo 10, Smart, Lúcio e Compagno Norte. Decola da 10, curva direita, saída dela, Leda Bridge. Controle 208, no ponto 5066, Azul 4207. 4207, fechamento correto, pode pronto para posicionamento. 4207. Polo 044, desce para 2.000 pés, ajuste no 013, reporte estabilizado na ELEV. Desce para 2.000, já estabilizado em ELEV, 044. 200, passou 200 até o 150, tenha mais 50. Bom dia, o Chinem 6200, desça para o 050 na proa de TAP. TAP 050, 6200.